3-2-3-4, decolado 3-0, controle 1-9-9-8. 19-8, muito obrigado, boa noite, bom feriado. Obrigado, boa noite, bom voo. Obrigado. Salvador, boa noite, passarinho 2-2-2-4. Dois dois quatro, contato radar, 190, perfil bom. 190, bom, 3-0-5, boa noite, acione identificação, autorizada chegada mar, descendo nível 050. 9907, acione identificação, autorizada chegada bom, direita para 4.000 pés, que negado a 09. O 3305 tem condições de aprovar a duna? Quatro dois na escuta. Solo. Prestar cópia. 30 Petrolina, Negro 340, VP Zulu 20, Acaladão na 0 com curva esquerda, no perfil da Momo, transição Flock, acende o transponder 5507, controle 1119, transição 8. É, está confirmando para você, já tem um problema aqui, Negro 300. E a Upper Zulu 20, curva à esquerda, para você falar aí, está na frente, para responder 5507, controle após 198-4298. Eu vi que eu tenho aqui é o 340, agora a coordenação para o 300. Tá, ok, obrigado. No 3305, dessa para 2, no país que é legal no 011, não autorizado a final LS. Total 9907, redução 2209. Reduzindo 2209, mais imagem 207. Número 298, Saulo. Salve, autorizado igual ao 300, ok? Super Joe Houston, Austin 3. Houston 572, boa noite, acione identificação, autorizada chegada a Bonf, pressão nível 050. A Bonf para 050, então perdeu contato com o centro, por 1, 2, 3. Sim. Oi. Oi. Pera aí. Tá bom. Passaria no 2224, chame Recife, 12545. 12545, Recife, obrigado, boa noite. Boa. Sol 9907, complete redução 1909, presa para 2000 pés, legal no 09. Ajustando com o 0, o nono reduzindo para 1909, descendo para 2000. Total 9907, vetor radar para o sequenciamento, proa 220, limite magnética 110 de cima. 220 com a 110 de cima, 9907. Paulo, é um bom vetor, tá? Consigo. É, como é que pode coordenar para nós os dois nomes da sua fortaleza? 2900, agora a coordenação, por gentileza. 2900, obrigado. O 3305, Torre 1, noite, 95. 3305, Torre 1, noite, 95. Salvador, boa noite, está 3305 ILS da 10. São 3305, cheque trem, ligue pouso pistão no 0, vento 0800 grau 099. Está 3305, ligue pouso pistão 1 da 0. Total 9907 para o localizador, curva esquerda para 150, reporta estabilizado. 150, reportaria estabilizado, 9907. Prossigo 2, eu não meia cópia. Escuta, prossiga. Está autorizado, Aracaju, nível 190. Está colocando a zero com curva esquerda no perfil da PUCA, Zemo e após direto de destino. A cena no transponder 5470, 5470, controle da PR 1, 19.8. Ui? É, chegou interportado, só entendemos na margem até o 060. Gente, acione a identificação. Puca, Jama e após direto. Posso Puca com o quê? Puca, voa Jama, depois após... Após Jama, voa direto a Aracaju. Puca, Jama, após Jama, voa direto a Aracaju. 5, 2, 1, 6, 3. Tá corretinho, o implantador que tiver acionamento na remota no 3. Tá 9907, estabilizado e avistando. 9907. Total 9907, torre 1895. 1895. E o 5972, eu sou para 2 mil pés, que é legal, no 011, autorizado a final LS. 1011 com 2 mil pés, autorizado a LS, certo? 07, continue a aproximação, rapaz, iniciar no baixado e travado, ajuste no 011. Ajustando como 011, reportarei e passo ao estar. Três, três, nove, oito, voe direto Duna, desce para 3 mil pés, que é legal no 011. Direto Duna, 3 mil com 1011, até 3398. Na sua equipe de salva guarda táxi, gol no 604. Júlio Simonov. Pra direita, 209, sobe, tá? 305. Paulo Salvador, boa noite, é o TAN 3305, Libro. Boa noite, TAN 3305, Libro, via Fox, Taxi, via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, TAN 3305. Juliette para 062. Autorizado, impressão na Juliette para 62, para 3307. Salve Salvador, 2-4, 2-2, para fixa na mesma posição 9. 9-72. 5972, torre 1-9-8-9-5. 95, obrigado, pera daqui a pouco. 3398, desce para 2 mil pés, autorizado aqui na LS. 2 mil pés autorizado em LS 3398. 5972, boa noite. Reporte no inferno da chave travado, ajuste no 011. 10111, cruzada abaixo, 5972. Até 9907. Boa noite, taxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Quando lá, atente o sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 9907. Passando externo, baixo e travado, Rio 5972. Rio 5972, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 089. Livre pouso, 5972. Já a posição, 52 número 3. Sim. Olha, 3.5 está no ideal. Ok, vista para 4.000 direto pelo altimetro com 1.011. 4.000 pro de pelo, 1.011, 3.5, grato. Paulo, é o 604 com 1.013 horas de taxa. Confirme, por gentileza, as informações do táxi, voo número 04. 191-3-1-3, gente, até a ponta de espera, tá livre via Índia e Alfa, no ponto de fora torre, 18895. Esquina H, marca 1011. Ok, Índia e Alfa, ponto de espera, 2915. Para o táxi, Brasil 4298, com POB de 8:30, 2 horas e 35, alternar a casa. Azul 4298, autorizado o táxi via pátio principal, Indy Alpha, torre 11895, ajuste marca 1011, bom voo. Táxi via pátio principal via Indy Alpha, com espera de 8. 352 do nome é o solo. Escuta. Confirme por gentileza se foi feito alguma delay, que o plano do senhor que eu tenho aqui venceu. Vamos checar aqui. Ok. Coordenando o que precisa de solo e reporte para o táxi. Reportar para o táxi, 5972. E 5972, solo 56. Vídeo à direita, solo 121, decimal 9. 219. Salvador. Boa noite, o Rio 5972. Está próximo a livrar para a direita. Rio 5972, muito boa noite. Livrou via Fox, táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Livrou agora o 5972. Gente, acho que eu perdi as instruções do táxi, o 5972 da Rio. Alfa, Vila Pátio 3 para Rio 5972. Ok, mas... Número 04, livre decolagem, estão no 0, vento 070 graus, 099. Autorizando a decolagem, pista 10, meia, 04. Salvador, aqui, 4, 0, da 1 a 0, 4. Azul 4, 2 na 2, quero dar uma zero pra lá. Solo Salvador, azul 4, 2 na 2. Fernando, para o solo. Azul 4, 2 na 2, estamos com espera aqui, chamou o torre, mas tem resposta. 11895, seu chamou? Afirmativo, mais duas vezes. No ILS, torre 118, decimal 95, boa noite. 895, bom trabalho. Soli Salvador, voo 604, passa 1700. Voo 604 da Gol, boa noite, contato radar, segue o Momo, vigilante. Momo, 604, afirma, boa noite. 895, trip 5216. Tá, Costa Serra, chama 2, 118, 95, 216. 72 na escuta? Na escuta. Prossiga. Posso chamar o 234, Rio 5972? 234. Isso. Após passagem do tráfego, ali mantendo zero. Noite, 3398, passando.